assunto a ser colocado aqui hoje é Corpus Christi. Corpus Christi é uma festa, praticamente, é uma festa. É um dia religioso, no qual, já mais ou menos há uns 700 anos, foi instituído o feriado religioso. Ele já existe há mais de 1000 anos, praticamente, foi no final do século X, que começaram a existir essas ideias lá do Papa, eu não me lembro o nome do Papa na época, que ele achava que Cristo, Jesus, ele estaria sendo pouco lembrado na época. Nós estávamos naquela época na Idade Média, né? O mundo ainda não havia sido aquilo que é hoje, o planeta. Então, o mundo era limitado à Europa, uma pequena parte da Ásia, a Península Ibérica, Portugal, Espanha, Inglaterra. Então, eram pequeninas e eles, quando eles tinham alguma decisão, era fácil para eles, através dos mensageiros, de fazer com que se criasse um dia reverenciando Jesus. Então, se vocês perceberem nas procissões de Corpus Christi, existe uma, que o padre ele carrega, né? Existe um símbolo, né? Uma peça toda brilhante, onde parece que são raios de sol, que então representaria, de certa forma, o Cristo ali vivo, Jesus Cristo vivo, com toda a sua resplandecência. Então foi uma maneira de recriar, isso já faz 1000 anos praticamente, a ideia de um Cristo vivo, um Cristo, digamos, atuante. E até vejamos de bons olhos, né, que realmente é uma festa que agrega uma quantidade bastante grande de pessoas, católicos, apostólicos, romanos, outros também de outras igrejas, que se não vêm para a festa de Corpus Christi, Corpus Christi, no caso, que em latim quer dizer corpo do Cristo, né? Então, eles vêm para apreciar aquelas obras de arte, que são verdadeiras obras de arte, que estão lá nas ruas, né? Então, sempre tem um lado positivo. Se nós formos fazer uma correlação entre Corpus Christi ou Nossa Senhora do Caravaggio ou qualquer festa religiosa com o Espiritismo, bom, a gente sabe que o Espiritismo ele não prega nenhuma festa religiosa. O Espiritismo, a filosofia espírita, ela é baseada no ensinamento dos Espíritos, aonde não se reverenciam santos, apenas se reverencia sim as mensagens que eles passam para nós, através da mediunidade, de encarnados. O Espiritismo não tem ritual, não tem uma ritualística, não tem um cerimonial, não tem uma missa propriamente dita. Então, é um pouco diferente a filosofia espírita da ideia, da ideologia católica. E não é só os católicos, os apostólicos romanos que homenageiam Jesus desse jeito. Existe também a Igreja Católica Ortodoxa grega, romana, turca, que também fazem esses mesmos festejos de Jesus. Mas o que a gente tem que colocar dentro do Espiritismo é que nós não temos assim uma ideia contrária a essa ideologia católica, porque seria, digamos assim, agir incoerentemente com aquilo que o Espiritismo prega, que é o não proselitismo. Quer dizer, é não achar que os outros estão errados e nós estamos certos. Então, o Espiritismo, ele aceita, ele respeita. As pessoas que vêm na casa espírita vão nessas procissões, não tem nada contra. Então, no Espiritismo existe essa liberdade, né, de ação, nessas festas. Hoje, por exemplo, se comemora também aqui na região, não somente a festa de Corpus Christi, se comemora também a festa de Caravaggio. É uma coisa mais recente, mas assim mesmo faz mais de 100 anos que existe essa romaria para Caravaggio, onde eu estava vendo na televisão, praticamente eram 150 mil pessoas hoje visitando o santuário de Caravaggio. O espiritismo também não tem nada a ver com isso aí. Ele, quem quer participar, quem quer orar, quem tem fé para pedir alguma graça, ótimo. A fé é aquilo que vem de dentro de cada um. Não precisa ser espírita, católico ou qualquer outro tipo de cristão, de qualquer outro tipo de igreja, para alcançar essas graças. Simplesmente basta ter fé. E o próprio Jesus dizia que a tua fé te curou. Então, seria extremamente incoerente e insensato o espiritismo, apesar de não ser pactuante de nem um cerimonial, de nem um ritual, ele concorda, ele aprova, ele não tem nada contra esse tipo de festa católica. Tanto que são milhares e milhares de pessoas que dizem terem recebido graças. E eu lembro de um livro, ou dois livros, do André Luiz. E o André Luiz, ele tem uma coleção mais ou menos de uns 16, 17 livros escritos pelo Chico Xavier. E fala sobre as questões das festas religiosas e de como existem lá entidades espirituais desencarnadas trabalhando nessas festas para atenderem os pedidos dos fiéis. Quer dizer, o espiritismo não é só aqui na Casa Espírita, não é? Ele não é o único que recebe irmãos da espiritualidade para receberem ajuda. Não é só aqui dentro de uma casa espírita. A quantidade de espíritos benevolentes, de espíritos superiores, de espíritos curadores que estão nesses locais aí, como aqui também no Frei Salvador, que inclusive é um mentor espiritual da Casa Divina Luz, é uma quantidade enorme de irmãos nossos da espiritualidade que estão lá trabalhando, estão lá ajudando as pessoas a... Quem sabe, se pelo merecimento e realmente se necessitam, realmente, elas vão receber sim essa ajuda. Por que não? Vão sim receber essa ajuda. Por quê? Porque pelo merecimento, às vezes pelas próprias necessidades, pela fé dessas pessoas, esses espíritos, eles estão lá. E se hoje tinha 140 mil, 150 mil pessoas lá no santuário de Caravaggio, existiam lá bem mais de 400, 450 mil espíritos benfeitores tentando ajudar aquelas pessoas que estavam lá. Nós nem temos dentro de nossa mente a capacidade de tentar refletir ou medir ou imaginar a quantidade de espíritos benfeitores que participam desse tipo de trabalho, nesse tipo de festa religiosa. Eles não olham se é católico, se é evangélico, se ele é islâmico, se ele é judeu. Eles não têm religião, eles não têm igreja. Eles vão aonde as pessoas estão. Eles vão aonde as pessoas estão pedindo, estão morando, estão em estado de graça. E se essas pessoas forem lá, vão lá e recebem essa graça, ora, por que não contar para os outros? Ora, às vezes a gente escuta tanta coisa, né? Tudo bem que às vezes pode ser alguma coisa um pouquinho, às vezes, fantasiosa, mas tem muita coisa que é verdadeira. Se nós formos aqui, voltar aqui para a nossa comunidade, hoje também aconteceu a 23ª, se não me engano, Romaria ao Frei Salvador. Nós não podemos esquecer que o Frei Salvador, ele é um dos mentores espirituais aqui da casa, em que, inclusive, na quinta-feira, É ele aquele que dirige todos os trabalhos aqui dentro da casa espírita, que é o dia da cura. Ele não se importa, certamente, se tem alguém querendo fazer-se santo ou beato, se existe lá um processo no Vaticano, fazer com que ele se torne beato ou santo. Ele vai aonde o povo necessita dele. Ele vem aqui. Hoje, certamente, ele estava lá trabalhando, ele e toda a equipe espiritual dele, tentando ajudar as pessoas que estavam nessa romaria, o Frei Salvador, não se importando de forma alguma com o tipo de pessoas que estavam lá, se eram religiosos, protestantes, se eram católicos, se eram espíritas. Eles não olham para isso. Então, o espiritismo, o bom, que particularmente eu gosto dentro do espiritismo, é essa abertura. Essa abertura de pensamento, dessa abertura ideológica, que não nos prende a picuinhas, não nos prende a questões pequenininhas, questões assim, migalhas, de dizer que eu sei mais, ou o espiritismo tem um poder maior, porque as pessoas que estão no espiritismo têm um conhecimento talvez um pouco maior que os outros que não estão. O que é isso, gente? Isso é soberba. Isso é soberba. Isso é hipocrisia. Nós temos que ser iguais aos outros. E respeitar essas festas que os nossos avós trouxeram para cá, nossos bisavós. Se nós não quisermos participar, bom, não tem problema nenhum. Nós temos uma convicção religiosa, ótimo, tudo bem. Mas os outros que querem participar têm todo o direito, cada um com a sua fé, cada um com a sua liberdade de ação. E nós estamos ainda, pelo menos, num país livre, né, de que cada um acredita naquilo que quer, no seu credo, no seu partido político, na educação e outras coisas. Então, eu vejo com bons olhos tudo isso de bom que acontece, uma festa de Corpus Christi, uma Romaria Caravaggio, uma Romaria ao Frei Salvador, principalmente nos meios noticiosos. Hoje, no Jornal do Almoço e no Jornal da RBS, a gente não viu nenhum acidente. A gente não viu notícia de nada de ruim. A gente só viu notícias de coisas boas. De gente rezando, de gente fazendo obras de arte nas ruas, de gente pedindo, de gente visitando, de gente passeando, sem nenhuma tragédia. Vejam só que lado positivo. Então era isso. Obrigado.